dá pra avacalhar, né? Se tocar uma coisa totalmente diferente, necessariamente, de propósito, só pra soar, pra reafirmar seu ponto de vista e provocar. Aí não adianta nada. Quando a coisa é natural... É legal que, de acordo com o que a gente for falando, a gente vai construindo um contexto, uma temática e de repente aparece uma música que tem tudo a ver com isso e mata, entendeu? E não sei, acho que, sei lá, tá muito frio. Você gosta do frio? Muito. Eu também. Fininho e tal, né? Bem bom. Bem bom. Providencial. Todo mundo chapou de tabela. É. Daqui a pouco a gente tá tocando Marcelo D2 aqui. Não, mas é, eles também fizeram, né? Tipo, do Tom Waits, que eu te falei que depois... Nossa, aí que foi... mau gosto. Oi? Que mau gosto. O quê? Marcelo D2 cantando Tom Waits? Não. Ah. Os caras dos Devotos. Ah, sim. Assim, eu, né, eu não sabia que eles iam tocar. E eu nem sabia que eles existiam, assim. Uhum. Eu só sei que o cara apresentou, eles entraram, reconheci o... Thunderbird, assim. Thunder fucking bird. Mas eu ainda fiquei olhando, que ele tava diferente, assim, né? Porque eu lembrava dele na MTV e ele tava cabeludo. Aham. De óculos, ó. Eu, caramba, mas será que é, né? Tô vendo de longe à noite. E já enxerga bem, né? E já enxerga muito bem. Eu não, mas é. Meu irmão adorou. Adolescente, gosta de um mal feito. Né? Aí depois, na semana seguinte, assim, eu por acaso vi alguém postando que ele tinha gravado com a Peach. Ele gravou com a Peach um... Como que chama quando você grava em português? Uma releitura, uma adaptação. É, de uma música do Tom Waits. Que legal. Thunderbird já ligou pra mim, em 1990 e bola. Quando eu tava na Globo, assim. Então... Eu lembro que a gente abriu o show do Devotos no NA lá em São Paulo, Narcóticos Anônimos. Tem uma outra banda chamada Devotos do Ódio. Eu não sei se o Geleia gosta muito dessa banda não, mas sei, como eu sei que ele é punk, eu vou oferecer essa música pra ele, pro meu amigão Geleia. Um grande abraço aí, Geleia, e Devotos do Ódio vai pra ti aí. Esse programa Lixeirinha, por exemplo, ele vive mudando de formato e acho muito mais vantajoso quando a gente tem a mente aberta e tá sempre mudando, tá sempre em constante... Não era Heráclito que falava isso? Que a gente nunca pisaria no mesmo rio duas vezes. chama Shiva. Lixeirinha reciclada. Reciclando. Lixeirinha. Ooh. Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. lixeirinha reciclando seu fundo musical. Reciclando